how's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. With small talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me is still burning the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realized what I had in your mind. I go back to December, turn around and make it all right. I go back to December all the time. These days I haven't been sleeping, sitting up playing back my subleaving. When your birthday passed and I didn't call, we'll be right back.

Radio. Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. Eu espero que a sua segunda-feira esteja sensacional. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Acompanhamos a edição da tarde do Pop Hits. Os cinco sons mais votados no portal que é referência para o mundo. TargetW.com. E o primeiro lugar da tarde de segunda-feira fica para Avril Lavigne, What the Hell. Número 2, One Republic, Good Life. Na terceira colocação, Britney Spears, Hold It Against Me. Número 4, Taylor Swift, Back to December. E no posto de número 5, Jennifer Lopez e Pitbull, On the Floor. E é você que manda aqui no Pop Hits. Você pode mudar tudo pra noite. Clique em www.targetw.com, participe e, é claro, confira tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. O planeta todo visita targetw.com. Quem acompanha Target sabe de tudo. E pra seguir a rede no Twitter, @ Target Rádios. Pop Hit no ouvinte. Bom, pra participar é muito fácil. Clique em targetw.com e, além de votar no seu som preferido aqui no Pop Hits, você pode também indicar um som que você está a fim de curtir aqui na Target. Na tarde, quem manda por aqui é o José Marcos Rodrigues Ferreira, ele que é de Lagedo, Pernambuco. Um grande abraço para todo o pessoal de Pernambuco, especialmente para a cidade de Lagedo, e o José Marcos Rodrigues Ferreira, que pediu e vai curtir por aqui o som de Maroon 5, Misery. Fiquem todos com Deus. À noite estou de volta. Bye bye. Oh, yeah. Yeah.